Festa de língua pra baixo, de língua pro lado, de língua pra cima. Isso é lafura, velho sacra. Vem que vem! Vou pedir pra tu tirar, tirar da boquinha, botar no peitinho, tirar do peitinho, botar no biquinho e pedir pra tu ralar. Vou te dar um papo, que ela é foda. As mulheres do baile grita aí que ela é foda. Eu sou foda. A mulher que é foda vai falar pro magnata, eu sou foda. Eu disse, eu vou te dar um papo, por favor, não se incomoda. A novinha agora do baile vai dizer, eu sou foda, eu quero ouvir, eu sou foda. André Cedeiros, o moral de Ibicoara. Um, dois, um, e vai começar a festa. Olha o passe, o blitz, festa de língua pra baixo, de língua pro lado. Que é isso, gente? A bebecada novinha. Hoje ela ama, filho. O líquido de picador. Mozão gosta dessa. Olha o swing, o swing. Isso no pescoço, maçã. Isso faz um pouco. Eu sou foda. Aí eu vou até o Gima. Se prepara agora que vai começar a festa. Ô festa. Oi, oi. Festa de língua pra baixo, de língua pro lado. Pra cima, Simão. Vem na pepeca. Quebra.